Salvador, bom dia, voo 1173. Voo 1173. É, Guarulhos, nível 360, pronto, cópia. Pronto, cópia, Guarulhos. Autorizado, Guarulhos, nível 360, via rota do plano de voo, pistão no zero, primeira curva direita, subida da EL, Leda, Motiva, transponder 5005. Controle 120.8. Obrigado, Guarulhos 360, via rota do plano, operando no zero, curvando à direita. Dael Leda Motiva, aciona 5005, controle 120.8, voo 1173, está na ponte 7. Correto, 1173, chame pronto. Cortará 1173. autorizar 3520, se tiver que entrar na pista. São 3520, autorizado 3, chame de táxi. Posição 3, chamada para táxi, são 3520. Solo, Solo Tango 1173, pushback, estacionamento 7. Autorizado, posição 7, 1173, chame táxi. Autorizado, portaria do táxi. Autonomia de 2 horas e 10 minutos, até mais. 520 para essa direita, via Índia, no ponto de espera 1895, 1016, bom voo. Índia, 1895, 1016, obrigado a você. Salvador, boa, 3896 com a EPA. 3896, acione identificação, voe direto do UNA, desça para o nível 050. Do UNA para o 5432 também. Oi, Chusan, 3520, bom, bom, certo. Chusan 3520, cruzando a linha, decolado com a 0, vento 150, 62 anos. A gente tem pausa no 0. Confirme PLB. Taxa autorizada até o ponto de espera 90 via Índia, torre 1895, 1016, bom voo. Oi, Salvador, bom dia, gol 1173, ponto espera da 10, pronto. Chan 3520, decolado 225208, bom voo. 208, boa. Gol 1173, autorizado, alinhar e manter, Chan 0. Alinhar e manter no 0, 1173. Contato radar na decolagem, saída PUCA nível 190. PUCA nível 190, 3520. 73, agora autorizado a linha e decolar pista 90, vento 950 graus, 62 anos. Decolagem 90, 1973. 173, 0427, 208, bom voo. 208, Corona 73, obrigado. Boa noite, voo 1173, decolando. 1173, boa noite, contato radar, saída da EO, nível 360, gera beleza. Afirmativo, 360, autorizado, confirma direto, letra? Confirma. Número 76, contato radar estabelecido a 46 milhas do oeste do Barra Salvador, para interceptar a chegada a Mares, vendo para o Oeste Mares, descendo para o 050. Alô, na 2 de Mares, descendo livre das restrições de altitude de velocidade, desce para 2006, ajustado em 1096. 2016, 3286. Mike Alpacé. Siga, Mike Alpacé. Alpacé, autorização para reforço da remota 12 do Pate 1 até a posição 08 do Pate 1. Autorizado até a posição 8, reporte ao terreno. Ok, reporte ao terreno, Mike Alpacé. Oito no meio para o sequenciamento, tem condições de manter presente velocidade até mais próximo do urna? Positivo. Três oito no meio, autorizado LS, XA, visto no zero, reporta o localizador. Eu reporto o localizador hoje, né? Três oito no meio. É 3520, autorizado direto, Alfa Romeo 363. Gente, o 3520 vai voar Alfa Romeo 363, obrigado. Três dois dois dois oito, aciona a identificação chegada à área e se mantenha 050. Pérez. Tingiu 90, tá 3520. Entra. Uno, uno, 73, chama Sandro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 25. Firmativo, Recife, 251, 133, 25, gol, 1173. Bordo 76, livre das inscrições de altitude, desça para 2.003, o ajuste na 0 no 6, autorizado LS, XRIP, no 0, reporta no localizador. 2.000 pés, autorizado LS, XRIP, da pista 1.0, vai reportar estabilizado no localizador. Parei 2.228, autorizado Duna. Duna, da CPX, 2.228, localizador visual 3.286. Salvador, 118, decimal 95. Tô meio passando, né? São 38, 16. Boa noite. Xixi 10, 16. Vento 150 graus, 0629. Reposta bem checado. Reposta. Bom dia. Salvador 3.286. Os autorizados pistão a 0, vento 150 graus, 6219, 3.836. Autorizado pouso no 0, 3.286. 4.297, bom dia. Autorizado Campinas 340, via rota do plano de voo. A pista 1-0, primeira curva direita, subida da El, Leda, após Leda, voa posição Mótiva. 5011 transponder, controle 120 decimal 8. Pessoal 340 para Campinas. Rota com a plano de voo, decola, curva direita da El, Leda, Mótiva. Correto, portão 10, chame pronto. T520, serviço radar encerrado sobre a posição fone. Para Aracaju, em 1-2-0-3. Aracaju 203, está 3520. Todo 76, Torre Salvador, 118, decimal número 5. Torre 118, nasceu, corre. Bom dia, o Gordo 76. Gordo 76, bom dia. Justo no 0 no meio, reporte externo. Vai reportar o externo, Gordo. Sinal 38 no meio, no solo 38, libera direita, taxiway Foxtrot, 121, decimal 1. Solo 3816. Solo 3816, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 2386. Solo 76, passou o esquema, baixado travado. Solo 76, pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 62, 0, 05. Corre 76 autorizado, pouso pistão no zero. Zero no meio. Livre, LSF, pistão no zero, reporta o autorizador. Lembra as inscrições, 2000, autorizado LS, 1026, reporta aí o localizador. É corrijo, ou no zero ou no meio. Porta aí estabilizado, o 2018. 276, no solo aos 42, autorizado backtrack, táxi para o pátio militar via hotel, reporte 10028 livre. Backtrack, hotel, vai reportar livre na 12, confio, por favor? Nesta frequência, reporta 10028 livre. Vai reportar, boa. Passaredo 2228, estabilizou. 2228, ciente, torre 118, decimal 95. 285, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, passaredo 2228. Bom dia, passaredo 2228, ajuste no 096, reporte externo. 1016, reporte externo, 2228. Baixar gravado, 2228. Os autorizados, sistema 0, vento 15005. de pouso, portaria 2228. E sua autonomia, por favor? 4 horas e 53 minutos. Taxa até o Porto Espera via Índia 1895-1016, bom voo. Boa noite, autonomia via Índia, Porto Espera 2118, boa noite, tem coisa. Assim, 1895. Obrigado. Passarei 2228 no solo, 51, direita 211. Direita 211, 2228, boa. Parte 3, posição 2 Romeu, via Alfa e Kilo. Alfa, Kilo, parte 3, 2 Romeu, é certo de baixa nacional ou não? Não entendi. Não, se confiar, obrigado. 150 graus, 059, passaria do o azul 42 e no centro. Liga a linha de claro, 0, 42. Azul 4297, decolador 54, controle 208, um voo. 208, bom dia. Controle, bom dia, o Azul 4217. Sou 4217, contato radar, saída da El, subiu, mantenha 340. 340, Azul 4217. Azul 4217, autorizado direto, pós-voo. Pós-voo, Azul 4217, obrigado. Azul 4217, chama Recife em 125.1, alternando em 133.25. 251-3325, bom dia, 4217. Confere autorizado Guarulhos, nível 360, via rota do plano de voo. Pista 90, primeira curva vai à direita, subida da EL, Leda, Motiva. Transponder 5023, controle 120.8. Positivo, 191 autorizado Guarulhos, nível 360, conforme plano, da EL, Leda, Motiva, 5023 e o controle 120.8. Apoia, portão 4, pronto. Semana, obrigado.